wanna go all the way. You know my favorite. DJ Mortari, DJ Mortari, respeita. É o DJ TN Beat, vida. Você acha que você é bom? É o DJ Duarte, caras! Vai, malvadinho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Escute, escute o que eu vou falar, escute o que eu vou dizer, escute o que eu vou falar, escute o que eu vou dizer. Tá com saudade do pretinho, vai, meu querendo vai, ter BT, vai, vai, tá com saudade do pretinho, vai, querendo ter BT, escute vai, o que vai, eu vou vai, falar, vai, escute vai, o que vai, eu vou dizer, vai, escute vai, o que vai, eu vou vai, falar. Bota fode direitinho, soca com força meu neguinho. Pode, pode gostosinho, eu sei que tu é malvadinho. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota com jeitinho. Se caso querer ter BT, vai malvadinho, eu tô afim. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota com jeitinho. Se caso querer ter BT, tu sabe que eu tô afim. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota com jeitinho. Se caso querer ter BT, tu sabe que eu tô afim. Bota, bota, bota, bota, bota, bota com jeitinho. Se caso querer ter BT, tu sabe que eu tô afim. DJ Mortari, DJ Mortari, respeita. É o DJ TN Beat, vida. Você acha que você é bom? É o DJ Duarte, caras! Vai, malvadinho.